passando uma noite aqui, encontrando ele. Vamos chamar agora 1251. 1251. Confirmo, 125 desse Paulo. Comandador, bom dia. Oxené 61. Na 251, não, na 251. Bom dia, hoje é 6251, eu tenho já autorizado o nível 360 para Guarulhos, aceita? Positivo, boa rede. Ok, o hoje é 6251, então autorizado para Guarulhos, nível de voo 360 pela APRA Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto à posição 13 e após segue conforme a rota do plano. Decola da cabeceira 10 com curva direita, subida inicialmente é a Dael, em seguida direto para as posições Leda e Bridge. O transponder é 5054, o controle em 120.8, cotejo. Afirmativo. O então é 6254 aprovado para São Paulo, Guarulhos, 2300. A aerovia, a Zulu 16, até BH, Felipe, depois São Paulo, em rota. Decola da 10, direita, cumpre da Real Leda Brito. O controle opera 1208, o transponder é o 5054. Correto, hoje é 6251, chame pronto para o acionamento no 11. Hoje, direita, 11, chama na próxima. Comando Salvador, Tamac X-Ray Golf. Bom dia, Tamac X-Ray Golf, prossiga. Bom dia, o X-Ray Golf na ponte 7, bate 1, pede autorização para giro de motores e marcha lenta por 5 minutos, já coordenado com a infra-aero. Ok, estou ciente, reporte ao Tebra, então, do Vitor. Golf, reportará o Tebra. autorizado no portão 11, o altímetro no 018, chame para o táxi, hoje é 6251. Curto treinamento no 018, 2251 para o táxi, com 3 horas e 50, Galeão 98 a bordo. 98, Galeão 3:50, Oxa 6251, está autorizado o táxi, contornando o pátio 1, após India e Alfa para o ponto de espera da 10, chame pronto para a decolagem. India Alfa para 10, 6251, liberdade.